para a sua música. Claro, foi fácil, já sei como resolver. Sempre ficar vendo te esquecer. Até que foi fácil, eu tô legal assim. Mas sim, eu tô querendo mesmo enganar. Fica difícil até já te evitar.